amor que pra mim era sonho. Surpreendente prova do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar como eu que nem pensava. Eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Daqui a pouquinho eu tô voltando aí, trazendo mais, muito mais no nosso, no seu Programe-se. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Programe-se. Com o Eronildo Tex. De boa e de volta pra você, ligadinho em todo o Brasil, curtindo aqui através da sua rádio que completa você. Esse é o nosso programa, se tá vindo participar, entra em contato com a gente, tá bom? Programa é a sua, @hotmail.com ou facebook.com/programa-se no ar. Vamos lá então, deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô pra toda a rapaziada que tá plugado com a gente aqui através do Facebook. Letícia Miranda, Mara Alves, tem a Márcia Ruda, tem a Maria das Dores, tem também a Mariana Luz de Souza, tem também a Mariana Gleice, né? Todo mundo aqui plugado e pedindo só música boa. Então vamos lá então. Tô afim de curtir o som legal com John Nelman, Love Me Again, tem Demi Lovato com New Lights, tem também Zen com Anitta e Marcos e Belucci, Mentirosa, aqui no nosso super programa. Interação direta com o ouvinte. Programe-se. Turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.

melhor deixar rolar. Nada como um dia após o outro. Continua a viver. Temos que nos encontrar de novo e acreditar. Dias melhores virão. E acreditar. Melhor deixar. Quando o sol nascer, temos que recomeçar de novo e acreditar. Dias melhores virão. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Programa-se. A flor parou, sem bater as asas. O braço do pintor, o martelo do juiz, o disco voador, todos os satélites. Tudo está parado por aí, esperando uma palavra. Tudo está parado. Protetor de tela, o vento que ventava, batendo a janela. A pancadaria no filme de ação, o solo de guitarra antes do refrão. Esperando uma palavra. Fiz uma pergunta no escuro deste quarto. Tudo está parado, esperando você. A noite que caía, o ciclo das palavra. Você acabou de ouvir. Programe-se. Envie sua playlist de músicas e tenha sua sequência rolando nas próximas edições. Acesse o facebook.com/ Programe-se no ar ou envie o e-mail para programeasu@hotmail.com. Programe-se.